Haha, 2009. Os loucos volta à cena. Black Sia, L-I-T-O, o Atalaia. Os loucos invade a cena, os loucos invade a cena. Se liga na fita, maluco, Black Sia é o emblema. Os loucos invade a cena, hey, ninguém censura. Pensamento de louco, camisa de força não segura. Os loucos invade a cena, os loucos invade a cena. Se liga na fita, maluco, Black Sia é o emblema. Os loucos invade a cena, hey, ninguém censura. Pensamento de louco, camisa de força não segura. Abrindo as portas do hospício, Joe, os loucos retornou. Tomando ação do cenário pra quem desacreditou. Tentaram matar, mas não conseguiram, que pena. Pra quem jogou a areia aí, é nóis de volta à cena. Os bico que tentou calar minha voz não deram sorte. A casa não caiu, mas permanece firme e forte. Pipoca que não tem só ideia de mil graus. É povo não bota fé, os bico passa mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai peitar a gente sai da frente. Joe, lá vem os crentes. A quadrilha tá de volta, Black Sia é o emblema. Embaçando o seu esquema, Black linha de frente na cena. Ligando o sangue bom através do meu verso, através da canção. Rap louco e nervoso, irmão, é peso de cristão. O barato é louco, é mil graus, o som não para. Quem se identificou pode chegar, essa é a cara. Os loucos invade a cena, os loucos invade a cena. Se liga na fita, maluco, Black Sia é o emblema. Os loucos invade a cena, hey, ninguém censura. Pensamento de louco, camisa de força não segura. Os loucos invade a cena, os loucos invade a cena. Se liga na fita, maluco, Black Sia é o emblema. Os loucos invade a cena, hey, ninguém censura. Pensamento de louco, camisa de força não segura. Inteligente é quem leva informação, desinformado. Sábio é quem injeta autoestima e fracassado. Firmeza é quem não trai, é verdadeiro. Eu tenho nojo, um homem que pisa no irmão pra ser o primeiro. Agora é só alcança quem mantém boa conduta. Na vida só vence quem batalha, quem luta. Ser crente é só por sorte, não é pra qualquer um. Em Deus confio e não temo mal algum. Um glória, aleluia, pois Jesus venceu a morte. Com Deus eu sigo em frente, permaneço firme e forte. Bem-vindo é aquele que vem em nome do Senhor. Nada falta pra quem tem o Senhor como pastor. Inimigo, Judão, vejo de cima lá embaixo. Amigos, eu sei quem tá na guerra do meu lado. Confio em um Deus que é fiel e nunca falha. Que sempre esteve comigo e não permite que eu caia. Que me encontrou caído, me ergueu, me pôs de pé. Que me encontrou ferido e me curou pela minha fé. E me trouxe até aqui para cantar essa canção. Pra te mostrar assim o que é revolução. Se problema aí tem muito, truta aqui tem solução. Se liga no que eu digo e vem comigo no refrão. Os loucos invade a cena, os loucos invade a cena. Se liga na fita, maluco, Black Sia é o emblema. Os loucos invade a cena, hey, ninguém censura. Pensamento de louco, camisa de força não segura. Os loucos invade a cena, os loucos invade a cena. Se liga na fita, maluco, Black Sia é o emblema. Os loucos invade a cena, hey, ninguém censura. Pensamento de louco, camisa de força não segura. Vai até teste, teste, 2-1-2-1-2 é nossa vez. Então firme, não desanda, é meu conselho pra vocês. Se acaso for necessário, faça como Jó. Lembre que Deus é fiel, mesmo que cê retorne ao pó. Assim que é, Joe, essa é minha cartilha e SP. Sem temer, Joe, sem retroceder, só no rolê. Afirmar, meus manos, minha banca de atalaia. Disciplina, fé no rei, e quem não junta espalha. Sei que tem sim, quem só quer te ver desanimar. Sei que tem sim, quem só corre pra te ver parar. Sei que tem sim, quem quer te ver mal, triste a chorar. Só que por mim, tem um Deus pra sempre me amparar. Deixe que eles façam o seu barulho por nada. Sigamos na nossa fé, não descansemos na jornada. Porque ainda que eu caia, eu sei que eu vou cair de pé. Aqui no beat ele atalaia, e Black Sia é. Os loucos invade a cena, os loucos invade a cena. Se liga na fita, maluco, Black Sia é o emblema. Os loucos invade a cena, hey, ninguém censura. Pensamento de louco, camisa de força não segura. Os loucos invade a cena, os loucos invade a cena. Se liga na fita, maluco, Black Sia é o emblema. Os loucos invade a cena, hey, ninguém censura. Pensamento de louco, camisa de força não segura.